Avisa que eu tô pelo acesso. Ligue nós que é sucesso. Pras praticantes da foto, hoje é dia de sexo. Base já tá no esquema, álcool não é problema. Bota sua melhor calcinha, cuji vai valer a pena. No pique, bibibi, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no macete. Ô mulher, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no macete. Ou no pique, bebê, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no macete. Lipe Produções e Tezinho do Povo. Alô, Guga CDs, DJ Bruno Mix. Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso. Pras praticantes da foda, hoje é dia de sexo. Base já tá no esquema, álcool não é problema. Bota sua melhor calcinha, cuji vai valer a pena. No pique, BBB, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no macete. Ô mulher, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no macete. Ou no pique, BBB, tu já sabe o macete. Hoje a prova da mulher é resistência no macete. André Cedias, a potência dos paredões. Paulo Paulada, metralha, baby. Alô, Vailson do Coça, tamo junto. Empurra.